sente, tudo perde a razão. Apesar do que consegui, há um vazio no coração. Oh, Deus, eu não quero mais fugir. Hoje eu peço perdão por tudo que cometi. Nada mais me impedirá. Meu passado ficou pra trás. Deixo tudo e vou a teu encontro. Um minuto sem ti, não consigo ficar. Eu só penso em tocar o teu rosto. Quero te adorar. Quero te adorar, Senhor. E o que há de melhor em mim, quero te dar. Sem ti, tudo perde a razão. Apesar do que conseguir,